Descrição de tarefas. Durante muitos anos, a descrição de tarefas foi utilizada no desenvolvimento de software. Nas décadas de 70 e 80, as descrições de tarefas de negócio ou cenários de negócios foram empregados como base para testes de aceitação de software, isto é, último estágio de teste. Atualmente, as descrições de tarefas são usadas durante todo o desenvolvimento, desde as primeiras atividades de requisito até as de prototipação, avaliação e teste. Tem-se então um esforço no entendimento da estruturação e teste e o envolvimento do usuário em todo o processo.